Só da tarde deixa o pão de queijo pra mim. Chega aqui à noite e vem aqui me chorar antes de mim. Rapa tudo essa parte. Deixa ele com ela. Acabou, valeu. Vai caçar comida em casa. Vai comer aqui não, entendeu? As paradas pra ficar. Vem pra cá pra gravar, quer fazer lanche, quer fazer refeição? Pô, vai pra casa. Faz um ovo. Faz... O outro caçando aí comer. Na rata, como é que tá aí? Porra, meu cara. Saiu pra beber com o Vascão, saiu pra beber com o Lúcio. É. Vai com 300 reais no bolso, gasta tudo em cerveja. Oh. É, tem que aproveitar, né, Vasco? Porque isso acontece assim, uma vez a cada 50 reais. É igual o cometa de Harry. Igual o cometa de Harry. Só de 86, em 86 anos. Erupção Ativa. Rock. Informação. Uma explosão de sucesso para quem curte rock de verdade. Uala! Incrivelmente de volta ao berço do rock. ZYT784, canal 207, 87,9, Rádio Ativa FM, Bom Despacho, Minas Gerais. Estamos aqui mais uma vez e vamos provar que o rock brasileiro é o puro rock and roll. Que temos som de qualidade. Que aprendemos muito com Chuck Berry, Elvis Presley, James Joplin, Little Richard e todas as demais bandas de rock contemporâneas que existem nos Estados Unidos e na Europa. Muito prazer estar de volta aqui, Trashmaker. Oh yeah! Vasco! Nada como começar esse programa com apenas uma frase. I am the one, Orgasmatron. E poeta vivo, Colbeck! Pode crer! Legal, Rufus, bom estar aqui, bom voltar às origens, bom trazer aos ouvintes da Rádio Ativa FM e do Erupção Ativa o melhor do rock brasileiro. Mostre pra nós, poeta vivo, um pouquinho do rock nacional. Apenas uma palhinha para os ouvintes terem uma ideia do que vai rolar nos próximos 4 finais de semana. Deixa comigo, Trashmaker. Que tal pra começar um Titãs? Paralamas. Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? O traje a rigor. Saxo! Tia Anastácia. Ouvi falar, loucura vem de berço. Camarão bom é nascido em Cabrobró. A bebida é coisa que vira cirrose. O cérebro derrete quando alguém cheira loló, ló. Hanoi, Hanoi. I've got a feeling, a feeling de pensar. Oh yeah. I've got a feeling de pensar. Oh no. Hey! Skank. Bola na trave, não altero pra cá. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede, pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Sepultura. Legião Urbana. Humana, a estupidez de todas as nações. Camisa de Vênus. Um dia meu pai chegou em casa nos idos de 63. E da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior. comprei o Sim Caxambó. Capital inicial. Erupção ativa. Erupção ativa. Rock. Informação. Uma explosão de sucesso pra quem curte rock de verdade. Maluco, muito bom estar aqui ouvindo esse som de qualidade que a gente sempre solta todos os sábados aí pra rapaziada. E pra relembrar minha época de moleque lá no Rio, eu gostaria de ouvir um Rapa. Pode ser, Trashmaker? Erupção ativa. Aí, malagra, se liga. Zé da Silva provando e comprovando a sua versatilidade. Sai pra lá, caosada. Ô, rapaz! Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Fui lá na tendinha, bebeu cachaça e até barulho fumo. Foi no meu barracão. É mais um candidato às próximas eleições. Às próximas eleições. Às próximas eleições. Fez questão de beber água da chuva. Foi lá na macumba, pediu ajuda. Bateu cabeça no

Erupção Ativa. Legal esse som! Vamos voltar à pura nostalgia! Vamos retroceder, porque recordar é viver! Então vamos de Raulzito! Como falar de rock brasileiro e não falar do pai do rock? Manda melhor do Raul para a galera que curte o Erupção Ativa! Sociedade Alternativa para quebrar tudo, velho Trashmaker! Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Ativar. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, viva. Há de ser tudo da lei. Viva, viva a sociedade alternativa. Todo homem, toda mulher, viva. É uma estrela. Ativa. E quanto a você, poeta vivo Gobek, só você pode pedir uma do maior poeta do rock brasileiro, pois já que Raulzito é o pai do rock, quem seria o poeta do rock? Claro que é o Cazuza, meu nobre Trashmaker! E Irrupção Ativa. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. E eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais poder saber quem eu sou. Quem eu sou? Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, hey! Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, e esses filhos da mãe ainda estão no poder. Ideologia, eu quero. Eu quero uma pra viver. Ideologia. Eu quero uma pra viver. Ideologia. Eu quero uma pra viver. Irrupção Ativa. Rock. Informação. Uma explosão de sucesso pra quem curte rock de verdade. Isso é rock and roll de qualidade. Isso é o fino do rock brasileiro. Bom demais poder curtir o som fino do poeta e do pai do rock. Isso é mostrar que o rock brasileiro também tem qualidade, apesar dos dias atuais. Isso mesmo, Rufus. E pra fechar, o que você consagra neste primeiro programa? Como despedido, eu digo que esse é um programa feito por Trashmaker e Rufus, na Rádio Ativa FM 87,9, e vai ao ar todo sábado às 8h30 e domingo às 15 horas. E pra encerrar, mando duas titãs. Salve rock and roll, salve heavy metal! Agora, no Erupção Ativa, momento tortura. Rafa, eu vou te dar um todinho se você falar. Fala, bem bonito. Fala, fala, fala, fala isso aqui. Precisa. Erupção Ativa. Rock. Informação. Uma explosão de sucesso para quem curte rock de verdade.